Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios. Madalena foi pro mar, eu fiquei a ver navios. Quem com ela se encontrar, diga lá no alto mar que é preciso voltar já pra cuidar dos nossos filhos. Que é preciso voltar já pra cuidar dos nossos filhos. Pra zombar dos olhos meus no alto mar a bela cena. Tanto jeito tem de adeus, tanto adeus de Madalena. Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios. Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios. Quem com ela se encontrar, diga lá no alto mar que é preciso voltar já pra cuidar dos nossos filhos. Que é preciso voltar já pra cuidar dos nossos filhos. E é preciso não chorar, mal dizer, não vale a pena. Jesus manda perdoar a mulher que é Madalena. Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios. Madalena foi pro mar, eu fiquei